Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte. Está no ar mais um Arquibancada MAC. Nesta segunda-feira, 14 de março de 2016, cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje na bancada temos aqui do meu lado direito ele, André Rivera. Boa tarde, boa noite, Capita. Qual que é o seu destaque de hoje? Boa noite, Pedro Rocha. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a vitória do Corinthians, que voltou a vencer depois de dois tropeços seguidos. É, o Corinthians voltando a vencer no Campeonato Paulista. Aqui na minha frente ele, Vitor Visotto. Qual que é o seu destaque, Vitor? Boa noite, ouvinte. Boa noite, Pedro Rocha. O meu destaque vai para a vitória do Santos, gol do Rafael Longini em pleno Pacaembu. É, o Santos jogou bem novamente e assumindo a liderança do Campeonato Paulista. Aqui do meu lado ele, João Pedro. Fala, peão. Qual que é o seu destaque de hoje? Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o passeio do Paris Saint-Germain. Fez 9-0 e confirmou o título francês. Paris Saint-Germain goleando todo mundo naquele campeonato francês. E aqui do meu outro lado, ele, Zé Roberto. Fala, Zé, qual que é o seu destaque? Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai pro clássico, pro Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, ou São Paulo e Palmeiras. É, foi um clássico muito movimentado. E vamos começando a falar desse clássico. Flavião, solta o hino aí do São Paulo. E agora vamos pro outro lado, né? Solta o hino do Palmeiras também. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. É, foi um clássico muito agitado no Pacaembu às 11 horas da manhã, com um jogo, diria, de domínio do São Paulo, mas de eficiência muito boa do Palmeiras, com gols de Dudu e Robinho, um golaço de Robinho, né? É, o Palmeiras acabou vencendo e colocando um clima de paz lá pelos lados do Palmeiras. Vitor, o que você achou do jogo? Olha, vou te dizer o seguinte. O Palmeiras, eu acho que não é uma vitória para o torcedor se exaltar tanto. Porque o Palmeiras vinha com o Marcelo Oliveira, vinha bem entre aspas, né? Ganhou duas partidas, aí perdeu, e aí o Marcelo Oliveira foi demitido. E acho que não é para o torcedor se exaltar demais, porque eu não sei, eu achei que o clima dos jogadores estava meio suspeito ali por essa vitória, por jogar bem contra o São Paulo. Não fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo voltou bem e conseguiu a vitória, conseguiu fazer os dois gols. Mas eu não sei, eu deixaria aqui em aberto na bancada o que vocês acham dessa vitória. Se é uma vitória que foi relacionada com o fato do Marcelo Oliveira ter caído, se é por isso que o Palmeiras ganhou, ou se não, o time tá unido mesmo e fez os gols e foi pra cima do São Paulo e conseguiu a vitória. Bom, eu acho que o Palmeiras, assim, que você falou que não jogou bem no primeiro tempo, o Palmeiras claramente entrou em campo ali na proposta de esperar o São Paulo roubar uma bola e partir no contra-ataque, e no primeiro tempo não conseguiu fazer isso até os 35, 40 minutos, onde aí eu acho que até umas duas chances ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo em dois contra-ataques conseguiu matar o jogo. Que foi uma vitória que, pra mim, ela foi muito com a cara do Marcelo Oliveira, que sempre teve no Palmeiras um time que não era de controlar a posse de bola e sempre tentar contra-ataque, lançamentos, pra fazer os gols e ganhar os jogos. Era um time que prezava velocidade, né? Sim. E ao final do jogo, eu percebi duas declarações que marcaram. Ah, sim. O Robinho falando que estava muito feliz por voltar a jogar no meio-campo, que ele até tá sem ritmo de jogo porque ele tava jogando com o Marcelo Oliveira pelas pontas. E o, se eu não me engano, O Alexandre falando que ele voltou a jogar do jeito que ele gosta, que é saindo da área e participando mais do jogo. Pra vocês, existia algum, como que eu posso dizer, alguma conflito entre Marcelo Oliveira e os jogadores? Ou isso foi apenas uma coincidência? Eu acho que o conflito não era entre o Marcelo Oliveira e os jogadores, era mais entre os jogadores não meio que quererem entrar no esquema do Marcelo Oliveira, não a pessoa Marcelo Oliveira. Tanto que o Dudu e o próprio Robinho falaram que, independente dele estarem voltando para a posição, o Robinho centralizado, o Dudu na ponta, o Alexandre se movimentando mais para receber a bola e abrir também, ele falou que todos exaltaram o Marcelo Oliveira como pessoa, como técnico, e que todos foram ajudados pelo próprio treinador, pelo ex-treinador do Palmeiras. Então eu acho que é meio a meio. Tem a questão do Marcelo Oliveira não... Como é que fala? Não escalar o time. Escalar o time da maneira que também os jogadores tinham as características, mas também a questão de agradecer o Marcelo Oliveira por terem meio que, tipo, ajudado eles em outras coisas além do campo só. Eu lembro de outra declaração também do Dudu contra no jogo contra o Ferroviária, que também comentou que o time da Ferroviária estava muito mais bem treinada do que o Palmeiras. Então isso, para mim, mostra um pouco de uma resistência com o que estava acontecendo nos treinamentos e que mostrava que resultava no campo. E tanto é que no jogo de ontem, o Palmeiras conseguiu jogar um pouco mais como os jogadores queriam jogar. Então acho que, como que era só um jogo que o Valentim ficou, então acho que ele deu ouvidos pro time e falou assim, vamos jogar cada um na sua posição. Cuca chega na segunda-feira, ele vai ser apresentado e já estreia logo contra o Nacional no Uruguai. Vocês acham que... Segunda hoje, né? É, segunda-feira hoje, exatamente. Vocês acham que pra esse jogo contra o Nacional vem um Palmeiras com a cara do Cuca já, ou a cara do Marcelo Oliveira misturado com o Alberto Valentim? Só pra destacar um negócio que o Capita falou. A imprensa manipula muito e fala muita besteira com relação ao time estar desunido com o Marcelo Oliveira. Eu não achava que o time estava tão desunido. O que eu quis levantar na bancada é esse conflito de ideias entre a imprensa e a opinião de todo mundo. Porque as pessoas achavam que o time do Palmeiras estava junto com o Marcelo Oliveira, que ia jogar. Tanto é que jogou bem contra o Rosário Central, entre aspas, e ganhou do Rosário Central. Ganhou do Capivariano em seguida. E então, eu não vejo que o time estava tão desunido assim e contra o Marcelo Oliveira, como o Beto falou. Eu acho que isso era mais intriga por parte da imprensa, que queria ver um Palmeiras fraco. E porque, querendo ou não, o Palmeiras é o elenco mais bem servido do país. Então, acho que o problema da imprensa instigar esse negócio contra o Palmeiras, instigar a desunião dentro do elenco do Palmeiras. Você falou do Cuca, eu acho que o Cuca vai vir para o Palmeiras e vai seguir a mesma formação do Marcelo Oliveira, e o Palmeiras vai jogar praticamente igual. Talvez ele dê prioridade para botar o Dudu na ponta e o Robinho no meio, centralizado, mas eu não acredito muito que ele vai mudar tanto no elenco. Ele vai fazer algumas alterações, mas o esquema de jogo vai ser o mesmo. Vai ser o 4-2-3-1. E, bom, a torcida do Palmeiras tem que se conformar com isso, porque é um treinador que tem o mesmo perfil do Marcelo Oliveira. Que tá chegando agora também, né? Sim. E acho que a grande dúvida também para esse jogo do Nacional é se ele entra com o Jesus ou o Alione, que agora começou a ser aproveitado. Mas o outro lado do clássico, o que você espera, João, desse São Paulo pro restante aí dessa fase de grupos da Libertadores e pro próprio Paulistão? Bom, São Paulo teve talvez os jogos mais difíceis do primeiro turno da Libertadores. Agora vai ter, teoricamente, duas vezes seguidas o adversário mais fraco, que é o Trujillanos. Então se espera duas vitórias do time para poder entrar de vez na briga pela classificação. E pelo menos nesses dois últimos jogos, mesmo não conseguindo vencer contra o River, contra o Palmeiras, foram jogos contra times grandes que o São Paulo conseguiu mostrar durante pelo menos boa parte do jogo um controle do jogo, diferente de outros clássicos, outros jogos decisivo em que o São Paulo entrou em campo e abatido, não conseguia ficar com a bola, não conseguia fazer nada. E então eu acho que isso pode pesar para o São Paulo conseguir melhorar um pouco para poder conseguir a classificação na Libertadores. Eu acho que tem um problema no São Paulo que é muito semelhante ao do Palmeiras, que é a zaga. Por mais que o Rodrigo Caio tenha voltado nesse jogo, o São Paulo não tem uma zaga que vai passar confiável, segurança e confiável para o torcedor são paulino. E eu acho que muito da zaga também passa pelo Hudson, que que tenha feito alguns jogos mais ou menos, mas não consegue se firmar totalmente no time, e pelos laterais, que não marcam e acabam deixando a zaga muito exposta, sobrecarregada. Às vezes o zagueiro tem que sair na lateral para marcar, acaba deixando um buraco no meio. Então isso dificulta um pouco ali o trabalho da zaga. Então é todo o sistema defensivo, não só a dupla de zaga, eu acho, o problema. Voltando a falar da zaga aí que o Vitor falou, eu tenho uma dúvida aqui, que qual zaga no Brasil hoje é confiável? No Corinthians, não achou um zagueiro. O Palmeiras não tem. São os dois zagueiros. Exatamente. É um sistema defensivo. Tudo bem. Mas... entre zagueiro por zagueiro, não tem assim nenhuma grande zaga. Não, mas zaga, eu acho que a zaga do Corinthians é mais confiável do que a dos outros grandes paulistas. Sim, sim. Mas aí acho que pelo mas sistema ainda, defensivo mas ainda do não Tite. É tão confiável como era no passado. Então acho que claro. No Brasil ainda não tem um time que se diferencie na qualidade defensiva ainda. É, eu acho que, falando do assunto da zaga, eu acho que é uma questão... que o Vitor falou que a zaga do Corinthians é mais confiável, eu acho que é muito fator Tite. Acho que ali a questão, o Tite, ele consegue, independente das peças que ele tem, ele dá um jeito de fazer com que elas sejam consistentes. E do jogo do São Paulo, os 35 minutos que o São Paulo praticamente dominou, teve, acho que só o João Schmidt teve umas 3 bolas aéreas, que foi um defeito até do Palmeiras no jogo, que ele poderia valeu ter feito o gol. É, tanto que o inclusive o tomou gol mal um gol anulado, que foi anulado. Os né? dois gols mal anulados, né? Do Dudu quanto do Sean Schmidt foram isso. mal anulados. Mas o que o Bausa falou, o que o Paton Bausa falou na coletiva foi claro. Faltou eficiência pro São Paulo. O São Paulo não soube matar o jogo quando podia ter matado. E tem faltado em vários jogos, né? Então, não só nesse jogo. Mas nesses últimos dois jogos teve mais eficiência do que todo o resto da temporada. Exatamente, esse ponto que eu queria chegar. O trabalho do Bausa está começando a ser questionado e eu queria saber a opinião de vocês, se deve ser mesmo questionado ou se as vitórias não estão vindo por um acaso. Eu acho assim, o Bausa sempre foi conhecido por um técnico que chega e começa a arrumar o time pela defesa, que falhou ontem, falhou contra o River numa falha individual do Denis e também contra o São Bernardo, fez uma atuação muito ruim, mas até então vinha fazendo um ano mais constante do que 2015, onde teve muitos jogos ali que a defesa entregou. E aí, só que o problema tem sido o ataque, que não tem conseguido transformar o controle de bola, tudo em gols, em lances de perigo. Muito cruzamento errado, tenta forçar muitos cruzamentos e a bola não está chegando para os atacantes conseguir finalizar. E então, é esse o problema. Ele acertando a zaga, eu acho que ele pode trabalhar do meio para frente e o time evoluir. Só que o tempo que ele vai conseguir fazer isso, qual o risco do São Paulo estar fora da Libertadores, estar fora do Paulista e conseguir... melhorar um pouco pro brasileiro, mas aí já talvez não em questão de disputar títulos. Sim. Uma coisa que eu percebi nessa partida que o Bausa prezou, ele ouviu a torcida, porque ele tirou o Centurion. O Centurion não começou como titular, entrou o Rogério como titular. Depois, no segundo tempo, o Centurion entrou. A torcida tinha questionado muito esse começo do Centurion como titular, que não jogou bem na Libertadores. E aí entrou o Rogério. Eu não sei, eu ia perguntar pro Peão o que ele acha dessa alteração entre o Rogério e o Centurion. Qual que você acha a melhor opção ali pela meia do São Paulo? Eu acho assim, pra mim a formação ideal seria o Rogério na ponta direita, o Centurion seria substituído pelo Michel Bastos, o Rogério na ponta esquerda, perdão, e o Michel Bastos jogar na ponta direita, os dois cortando pra dentro e batendo. O Centurion fica nessa ponta direita e o Michel Bastos aberto na ponta esquerda, ele também não tá rendendo, então... Pra mim o problema ali no time é o Centurion mesmo, que só joga ali na direita, e também não joga na direita, né, se a gente pode falar assim. E então, tirando o Centurion, acho que Michel Bastos e Rogério pode ser a melhor opção ali pra esse ataque do São Paulo. Entendi, eu tenho outros destaques pra vocês, eu vou levantar essa bola aí, quero ver que vocês qual a opinião de vocês sobre isso. Que o Santos tá interessado no Allan Kardec e no Michel Bastos, e que o Chiesa tá... querendo sair de São Paulo para ir pro Vitória. Praticamente certo com o Vitória. Certo com o Vitória. O que vocês acham disso, Beto? Eu acho que o Chiesa, fazendo um exemplo, o Calleri não tá numa boa fase. O Allan Kardec há um tempo já não tá numa boa fase, principalmente depois da volta da lesão. Não marcou gol esse ano. Não marcou gol. Kardec. Então, do Chiesa, eu acho meio que, tipo, também não teve tanta oportunidade. Mas não o Chiesa sei. Pediu pra sair. O Chiesa ficou queimado por um lance na derrota joga, pro Strongest. Né? Mas ele se recusou a ser relacionado no clássico contra o Palmeiras. Exatamente. E já pediu, falou que não quer mais ficar. Então provavelmente deve estar... seria um jogador interessante pra testar, já que os dois atacantes não estão funcionando do São Paulo. Sim, o problema do Chiesa é que ele ficou queimado porque ele perdeu um gol cara com o goleiro contra o Strongest, quando São Paulo perdia na estreia da Libertadores em casa. O Caleri e o Kardec também não estão. Sim, e depois disso ele não jogou mais. E sobre o interesse do Santos no Michel Bastos e no Allan Kardec. O Inter também tem interesse no Michel. O Michel Bastos... Até o Palmeiras, né? O interessante do Michel Bastos é que ele... Até ele meio que falar, eu não entendo o porquê que estão pegando só no meu pé no São Paulo. E eu acho que o Michel... Também não posso cortar a torcida, mas o Michel Bastos na temporada passada foi muito importante pro time de São Paulo. E o time de São Paulo não está rendendo num geral, não é só o Michel Bastos também, eu acho. E sobre o interesse do Santos no Kardec, nos dois serão boas opções, obviamente, porque são bons jogadores, não vou falar que são maus jogadores. E o Kardec fez, até pra chegar no Palmeiras, depois no São Paulo, antes ele passou pelo Santos, né? Exatamente. Então, na Libertadores fez, jogou muito bem 11. Também, na Libertadores, com o Santos. Então, o Vasco também tem interesse no Kardec também, então, também todos os times que ele já passou, né? Mas, assim, são dois bons jogadores, eu acho que seriam boas opções. Eu acho que tudo vai depender se o São Paulo passar ou não para as oitavas de finais da Libertadores, porque vale ressaltar que a inscrição do Campeonato Paulista e da Libertadores já está feita. Então, vender o Allan Kardec e o Michel Bastos nessa altura do campeonato, eu acho que vai ser um pouco de burrice da parte da diretoria do São Paulo. Sim. Agora, caso não... não a não diretoria passe, que promete mais 3 reforços. Sim. No meio do ano, caso chegue nas fases finais da Libertadores ali. Mas eu acho assim, perguntando para vocês, eu sinceramente apostava no São Paulo no começo do ano para passar na Libertadores e fazer uma boa Libertadores. Não ser campeão, não sei exatamente, mas eu acreditava que esse elenco do São Paulo poderia chegar ir longe na Libertadores, mas agora não tenho fé nenhuma nesse elenco. O que vocês acham, Capita? O que você acha do elenco do São Paulo? Qual que vai ser a sequência? Eu não senti muita diferença desse São Paulo de 2016 para o de 2015, porque a equipe base é a mesma, só com o Caleri e o Lugano quando que joga, e a saída do Rogério. Mas fora isso, eu acho que eu não tinha muitas expectativas diferentes do que está acontecendo esse ano com o São Paulo. Muito também por conta da diretoria, que não conseguiu trazer jogadores à altura do time de São Paulo. Bom, esse foi um balanço então do Choque Rei que aconteceu no Pacaembu. Agora vamos falar um pouco do Santos. Flavião, solta o hino aí do Peixe. Antes de começarmos a falar do Santos, queria falar para você, querido ouvinte, para mandar perguntas para nosso encarregado das mídias sociais, André Fonseca. Tá certo. Que a gente vai adorar responder as suas perguntas. O telefone dele é esse. Anota aí. 991-93-0320. Vou repetir. 991-93-0320. A gente ia adorar muito. O peão ia adorar muito de responder as perguntas de você, querido ouvinte. Toma disposição aí, né? Liga pro Pó Fechou, André, ali. Pó Fechou. E bom, vamos falar do Santos, que jogou no Pacaembu contra o Água Santa no sábado e venceu por 1-0 com o gol do Rafael Longini, um gol meio chorado. Meu Deus. Mas o que eu vi desse jogo foi um Santos jogando bem, criando chances. E eu acho que é uma equipe que está bem montada para o restante da temporada. Talvez para o brasileiro precise de mais um ou outro reforço para compor o elenco. Mas o que vocês acharam aí dessa equipe do Santos? O que eu percebi do Santos é que o time é muito bem postado no ataque, é ágil, e eles têm uma formação no ataque que eles jogam em triângulo, ali na ponta direita ou na ponta esquerda. Na ponta direita, mais entre o Longini, o Vitor Ferraz e o Gabigol, que eles fazem essa triangulação. Tem até uma ilustração que eles fizeram no Globo Esporte, que é o Thiago Maia entrando na área e os três ali armando a jogada para cruzar para o Thiago Maia bater pro gol. E a jogada do Longini saiu praticamente disso. Saiu de do cruzamento da direita. Então eu acho interessante essa maneira que o Santos se posta em campo, que é muito ágil e, querendo ou não, é parecido um pouquinho com o Barcelona nesse sentido de manter a bola e tocar a bola rapidamente, né? É uma coisa que o Dorival tá querendo fazer muito, que é usar o Vanderlei. Que é para os zagueiros tocarem a bola pro Vanderlei, abrirem e o Santos não dá chutão. Vocês acham que é uma ideia boa do técnico do Santos? Primeiro o Vanderlei precisa aprender a sair do gol, porque ele tem muitas dificuldades nessa questão aí. É até um pouco engraçado. Eu lembro no jogo contra o Palmeiras, na final do campeonato da Copa do Brasil, que ele errava bastante quando era pressionado. Então acho que não daria muito certo não, isso daí não. É arriscado, né? Porque ali pode dar certo, mas ali o goleiro tá ali, é o último homem. Se ele erra ali, ele pode entregar pontos e pontos decisivos e acabar complicando a situação do Santos ou de qualquer outro time que tentar alguma tática parecida, né? É, eu acho que a questão do goleiro é arriscado, não deixa de ser, porque, querendo ou não, é um goleiro. E o Corinthians ontem fez isso, na questão de os dois zagueiros abriram. Sim. E a bola tava com o goleiro. O Palmeiras já tentou fazer isso. O Santos tá fazendo isso, então meio que tá tipo um senso comum, né? E sobre a jogada da triangulação, eu lembro até o gol que, antes da final da Copa do Brasil do ano passado, o gol do Thiago Maia contra o Palmeiras foi de uma triangulação. Foi do Vitor Ferraz pro Giovani, que cruzou pro Thiago Maia que tava entrando na área e fez o gol do Santos. É, então. Eu acho que essa equipe do Santos tem o que melhorar, mas acho que também já tá bem encaminhada. Nem vamos voltar a comentar sobre o Lucas Lima, né, que já é um... A gente sempre fala, bate nessa mesma tecla, que joga muito e não sei o quê. Nem do Ricardo Oliveira, que continua fazendo seus gols. O Gabigol, embora não esteja numa fase agora muito boa, também é um jogador que desequilibra. Mas eu queria falar do Thiago Maia, que acho que foi um volante de apenas 18 anos que apareceu e tomou conta da marcação do Santos. O que vocês acham sobre o Thiago Maia? Eu acho um ótimo jogador, um ótimo volante. Até o Palmeiras queria, estava interessado nele, mas não deu certo essa negociação, ele renovou com o Santos. Mas o que eu queria destacar é o que o Beto falou ali do avanço dos zagueiros. Por exemplo, o Santos, a formação inicial do Santos é 4-2-3-1. Só que nesse jogo contra o Água Santa jogou 2-4-3-1. Porque os laterais avançavam muito pro ataque. E talvez seja uma característica negativa desse time que não consegue defender em contra-ataques. Que eu acho que no caso do ano passado, na final da Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou mais ou menos nessa base. Aquele primeiro lance do Gabriel Jesus na final foi um exemplo. Ele saiu cara a cara. Muito rápido, Saiu cara a cara. Nas costas. Mas eu acho uma característica positiva para atacar. O time do Santos consegue atacar muito bem nesse quesito de avançar o Vitor Ferraz, avançar o outro lateral, para fazer essa triangulação no ataque com o meia e o atacante, e consegue chegar ao gol com muita facilidade. É, provavelmente, falando do Thiago Maia? Isso. Ele provavelmente deve avançar os dois laterais do Santos pela confiança no Thiago Maia. Sim. Em proteção à frente da zaga. Fechar quase como um terceiro zagueiro. Né? Exatamente. Fica o como libero, se fosse, né? Um 3-4-3, né? Meio... Até porque deixar pro Renato ficar correndo atrás dos atacantes. Essa coisa do Thiago Maia voltar a fechar como um terceiro zagueiro, um líbero, a seleção brasileira fez isso. Não deu certo, né? Acabou virando 7-1, mas o Luiz Gustavo fazia essa função quando o Marcelo e o Daniel Alves saíam muito pro ataque, ele fechava ali, deu certo na Copa das Confederações, e uma hora, quando pegou a Alemanha, não deu. Né? Que aí no caso é jogar muito aberto, com uma seleção muito bem treinada, em toque de bola, toque rápido, triangulações, como... A gente tá comentando da do Santos, que é como eu falo, naquelas horas tinha que baixar o orgulho e falar, ó, a Alemanha tá mais forte, vamos chegar mais fechado, e não foi isso, né? A gente já sabe a história. Então eu acho que o Santos agora joga pela Copa do Brasil, vale lembrar que tem um jogo amanhã pelo Campeonato Paulista. 15 de Piracicaba e Santos, às 7 horas. Exatamente, que é um jogo lá em Piracicaba, que o Santos remarcou pra amanhã, porque jogaria futuramente e não teria 5 jogadores por conta da seleção, 2 pela principal e 3 pela Olímpica. E o Dorival Júnior vai poupar o Ricardo Oliveira para amanhã, e quem vai voltar pro time é o cara que pintou o cabelo, né? O Lucas Lima. E o nosso amigo Elano também volta pro jogo de amanhã. E tem a informação de quem vai substituir o Ricardo Oliveira? O Joel, né? Joel. Cruel. E outra coisa é que o David Braz ainda não volta, porque ele tá com uma extensão na coxa direita, se não me engano. E aí ele não volta pra esse jogo ainda, mas... Mas a vaga do Santos acho que tá bem encaminhada. É, líder geral, grupo, né? Líder geral. Eu acho que é uma disputa boa pro... O Corinthians ultrapassou agora o Santos. Mas acho que é uma disputa boa pro Santos, porque é muito importante jogar na Vila Belmiro, nos mata-matas. E é onde o Santos é muito forte. Então acho que vai buscar essa liderança aí. E vai jogar na Copa do Brasil, né? Acho que daqui uma semana, se não me engano. Sim, eu acho que esse é o foco do Santos, é o principal primeiro foco semestre, do Santos. Campeonato Paulista e Copa do Brasil, essa Copa da primeira fase bem tranquila, né? Pra testar o time e eliminar o jogo da volta, né? Que eu acho que com esse calendário brasileiro aí, eliminar o jogo da volta na Copa do Brasil é essencial. Vai jogar contra o Santos do... Amapá? Do Alagoas. Alagoas, lá. Alagoas. Amapá. Alagoas. É da Amapá. Amapá. Santos é da Amapá. O outro Amapá. Santos é da Amapá. Ah, então... Alagoas, é um duelo... Amapá. Sabe, Flavião? Santos pega quem na Copa do Brasil? Santos da Amapá? Amapá. Amapá. Flavião confirmou. É. Um duelo interessante, né? É, é um Santos clássico, contra né? Santos, acho que o Santos leva. Não tem como errar isso aí. Não, talvez pode um empate. Um empate. Né? É, não, mas Copa do Brasil alguém vai ter que classificar, né? Ah, sim. Muito bom o Santos. Seu João. O Santos. Acho que é uma pergunta boa para o internauta mandar. Quem que leva, Santos ou Santos? Santos. É. Manda aí pro André, manda aí. É, e vocês, tem mais alguma consideração do Santos ou... Não, eu acho que é uma das equipes mais favoritas para ganhar o título do Paulista, porque o Santos, o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo estão mais focados na Libertadores, e o Santos tem aquela transformação, né, no estadual, consegue chegar em todas as finais. É, foi o fator Vila Belmiro, acho que pesa muito. E a molecada também, né? Molecada, sim. Que entra no time do Santos, destrói, né, chega muito bem pro campeonato. E além da vantagem de ter uma vantagem ali no Campeonato Paulista, para mim é uma questão de preparação, tá fora da Libertadores, ali o Santos ganha um tempo de, vamos falar assim, pré-temporada um pouco maior pro brasileiro. Se considerar o Paulista para encaixar o time certinho, chega melhor no brasileiro. É até melhor do que, por exemplo, numa competição importante, que São Paulo, Palmeiras e Corinthians já tiveram que entrar agora no começo do ano, já na Libertadores. Mas eu ainda acho que o Santos precisa de um reserva no, nas pontas. Que... É, tem o Paulinho só, né? Mas... Paulinho, né? E na zaga... Tem o David Braz, que tá fazendo muita falta, e eu acho que o zagueiro que tá no lugar dele... Não, o Lucas Veríssimo? O Lucas Veríssimo não tá conseguindo... Não me passa uma confiança que o David Braz passaria se estivesse no lugar dele. E um meio de campo ali, um volante marcador ali, sem ser o Renato e o Elano, porque, né? Acho que o Santos ainda não achou o substituto ideal para a ausência do Giovani e do Marquinhos Gabriel. Acho que o Serginho não dá conta até o final da temporada. Espero que esteja enganado, né? Porque é uma aposta da equipe do Santos, né? Garoto. Mas eu acho que falta algum jogador ainda para aquela posição. Eu acho que outra coisa, em consideração a essa parte dos reservas, eu acho que tinha que ter um reserva mais... Que soubesse substituir o Ricardo Oliveira. Porque o Ricardo Oliveira... querendo ou não, é um dos melhores centroavantes do país. E ele não tem um substituto à altura. O Joel é um substituto mediano para regular. Eu não sei o que você acha, Capita, mas eu buscaria um centroavante ou na base do Santos, que provavelmente tem, ou em outros clubes, né? Não sei. É que esse problema de centroavante o Brasil, no geral, tem, né? Tirando os que o Palmeiras e o Flamengo têm estrangeiros na vaga, né? Sim. Então, o Joel também, que não é brasileiro. Exatamente. Então, o Brasil tem uma dificuldade em achar um centroavante para jogar ali. Mas eu acho que talvez seja pela falta de dar oportunidade para a garotada da base. O que você acha disso? Eu acho que a base do Santos sempre revela bons jogadores, mas eu acho que o Joel consegue substituir... ok, assim, no jogo. Então, lembrando pra você, querido ouvinte, o Santos volta a campo amanhã contra o 15 de Piracicaba, lá em Piracicaba. Mas agora vamos falar um pouco do timão do Corinthians, que venceu o Botafogo. Solta o hino aí do Corinthians. Corinthians foi a Ribeirão Preto e venceu o Botafogo por 3-0. Gols marcados por Felipe, Danilo e Maicon, num jogo que o Corinthians jogou muito bem e teve boa parte dos seus titulares poupados para o jogo do meio de semana da Libertadores contra o Cerro Porteño, em Itaquera, que é muito importante para o Corinthians porque vale a primeira colocação. Desse jogo contra o Botafogo aí, quais foram os destaques para vocês? Eu acho que o Corinthians voltou a jogar bem, principalmente porque o Tite voltou à formação de 4-1-4-1, porque no, contra o Cerro Porteño jogou no 4-2-3-1. Contra o Santos também, contra não foi nessa mesma não formação. Não deu certo. Ele poupou o Bruno Henrique, colocou o Williams no lugar dele, que na quarta-feira não tinha feito um bom jogo. E ontem, na posição que ele mais se sente confortável, que é só de marcar e não sair jogando tanto, ele se saiu bem melhor. A la Ralf, né? A la Ralf, com saudades do Ralf. E o Giovanni Augusto continua jogando muito bem. Ontem foi um pouco discreto, mas... Mas continua essa a manutenção dele na equipe, continua dando moral para que ele continue crescendo na equipe. E o Luciano, eu acho que ainda falta um pouco de ritmo. Ele tinha se machucou no ano passado, ele estava fazendo gol todo jogo e agora ele está sentindo um pouco essa falta de ritmo de jogo. E o Guilherme também jogou bem, o Danilo sempre fazendo a diferença no jogo. Então, acho que foi um conjunto de fatores que fez o Corinthians voltar a vencer no campeonato. Mas que, inclusive, acho que o Luciano volta agora, né? Pela expulsão do André na Libertadores, ele volta contra o Cerro no Itaquerão, na quarta-feira. Então, eu acho que é isso que você falou, Capita. O Luciano tem que ter ritmo, tem que conseguir se firmar de novo na equipe do Corinthians, porque é um ótimo jogador, ele mostrou isso, mostrou potencial no ano passado, e acho que é mais ou menos isso. O Corinthians consegue repor, como eu já disse antes, esse elenco, o mesmo jogo do Corinthians, por ter o comando do Tite. O Tite consegue impor essa filosofia para os jogadores fazerem um bom jogo, bons jogos, né? Mantendo essa estigma do Corinthians, que é a defesa, é o 4-1-4-1 que você falou. E acho que é importante aí essa volta do Luciano. E isso que você falou de manter na defesa, de ter uma concentração na defesa, eu acho que isso é o que causa tantos problemas pro Corinthians na Libertadores. Porque acho que os jogadores ficam tão pilhados dentro do gramado, quando entra na Libertadores, fala, que eles batem, né? Que eles acabam sendo expulsos, né? Então, precisa dar uma moderada um pouco nisso para conseguir chegar mais para frente na competição. Não, eu queria, falando como o Corinthians jogou com praticamente um time bem alternativo, né, ontem contra o Botafogo. Sim. Mandar levantar a bola, né, como você disse. O Maicon, 20 anos, tem entrado bem, demonstra ser um jogador de futuro. Vocês acham que ele tem que já entrar como um titular, assim, já tem que começar a entrar como titular com mais... Frequência no time do Corinthians? Eu acho que talvez sim, titular quando tiver completo o elenco, com Elias, com o Guilherme. É o Guilherme? Giovanni Augusto? Querendo ou não, é o Elias é o titular e o Rodriguinho. Poderia ser titular, assim, em ocasiões quando tem algum desfalque ou vai poupar algum. Ele teria que ser, talvez, pra mim, a primeira opção. A primeira opção, assim, entre os reservas, pra entrar numa vaga ali. Porque realmente tem mostrado um futebol muito promissor e ganhando experiência ali, ele pode vir a se tornar um grande atleta. Não, então, eu acho que o Maicon, tudo tem seu tempo. Assim como o Gabriel Jesus, assim como o Malcom, eles deveriam não ser titulares de cara, assim. O Gabriel Jesus, eu acho que foi titular muito cedo. Até por isso que ele baixou o rendimento dele nas competições. Acho que o Corinthians tem que tomar esse cuidado com o Maicon. O que você acha, Capita? Eu acho que ele quando entrou nos jogos, ele fez boas partidas. Mas o Tite, inclusive, elogia muito ele, fala que ele é um novo Elias e que surgiu na base, foi o artilheiro da Copinha. Então, eu acho que, apesar dele ser muito novo, eu daria mais chance pra ele entrar, por exemplo, quando o Elias tá machucado agora, eu colocaria ele no lugar do Rodriguinho, porque ele tem uma boa saída de bola também. E marca melhor também. E marca bem. E tá aí o grande problema do futebol brasileiro. Se o Maicon for artilheiro na Copinha, cadê o centroavante que você falou no bloco anterior, né? Centroavante é uma coisa que tá faltando e muito, né, pro futebol brasileiro. Tem um garoto promissor agora no Flamengo, Felipe Vizeu, se eu não me engano, que foi também um dos artilheiros da Copinha, artilheiro do Flamengo, pelo menos, que talvez seja uma boa opção pra centroavante no futuro, mas tirando ele ali do... A própria seleção olímpica não tem muitos nomes ali na posição. Né? Mas... O próprio Flamengo, quando que saiu o Guerreiro, entrou aquele... Kaique, que marcou muitos gols. E sumiu. Exatamente. Ele não tá mais ele no Flamengo. Ele foi pro Emirados Árabes. Então, até o próprio Hernani Brocador, isso, né? É muito complicado também. Quando um jogador se destaca muito, tem que tomar esse cuidado também, porque o mundo árabe, o mundo chinês vem babando dos nossos bons jogadores. Um outro destaque que eu queria falar aqui, que o Vitor já comentou, é sobre o Luciano, que voltou a jogar um jogo praticamente inteiro, foi substituído no final da partida. Eu, na minha opinião, é um jogador que 100% é titular no Corinthians. Queria saber a opinião de vocês. Porque pra mim, antes de ele se lesionar, estava jogando muita bola. E eu acho que tem muita qualidade pra ser o titular do Corinthians. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que o André ali não tem... O Luciano, ele teve uma ótima fase no passado quando se machucou. Mas antes disso, ele chegou a fazer... Na estreia, ele jogou bem. Mas eu lembro que depois, ele teve uma passagem muito... Que ficou muito aquém do que ele fez depois, né? Mas eu acho que o Luciano tem muito mais cara de centroavante, de que o cara que chega e faz o gol, do que o André. Mas o André, eu acho que ele tem mais a cara do Corinthians do que o Luciano. Mas eu acho que o Luciano não deveria ser aproveitado como centroavante, e sim aberto na ponta. É o que eu ia falar, e vai uma questão também de estilo de jogo. Talvez não jogar o Luciano aberto pela ponta, mas se o Tite entrar com uma proposta de ser um jogador mais fixo, mais parado ali pra brigar a bola, tem que entrar com o André. Se ele quiser um jogador de mais movimentação, o Luciano é a melhor opção. Concordo. E outro destaque que eu queria falar é sobre o Balbuena, zagueiro. Que eu acho que entrou nesse jogo contra o Botafogo e foi muito bem. E aí no jogo contra o Cerro Porteño, eu acredito que ele entrará com o Felipe Balbuena. E deixando o Iago no banco. Queria saber a opinião de vocês, se o Balbuena tem mais bola que o Iago ou não. É, eu acho que o Balbuena, ele tem... Quantos anos, Capita? Você que... Balbuena? É, o Balbuena. 24. É, eu ia falar que o Balbuena... É o novo Gamarra, segundo fontes paraguaias. Inclusive o próprio Gamarra comentou sobre isso. É, vamos com calma, vamos com calma. Não, falaram que ele é o novo Gamarra. Ele veio do próprio futebol paraguaio, não foi? Sim. É, eu acho que o Balbuena, pelo momento, pode substituir o Iago. Não, também não vamos queimar o Iago, que mostrou que é um bom zagueiro, não é mau zagueiro. Mas eu acho que como é um jogador que parece, pra enfrentar o Cerro, pelo menos nessa partida, eu acho que eu entraria com o Balbuena. Eu tenho outro destaque aí pra equipe do Corinthians, pro torcedor corintiano, é que o Criciúma pediu 9 milhões pelos direitos do Luca, o atacante. O Luca tá sendo assediado já pra alguns clubes, e se perder o Luca... Mas 9 milhões, eu acho que é... Pois é, o Corinthians ofereceu 4 milhões e meio, aí o e meio, mas o Criciúma rejeitou essa proposta, o atacante de 26 anos do Corinthians, e o Criciúma tem 65% dos direitos do atleta. O que vocês acham? Eu acho que é essencial o Luca na equipe do Corinthians. Esse ano e no final do ano passado ele tava jogando bem e continua nessa caminhada. Eu, se fosse os dirigentes do Corinthians, eu faria alguma coisa de trocar algum jogador, colocar o Christian aí, meter um jogador aí que não... Com certeza, né? Jogar pra lá, reservas, né? Do reserva. É, que não são mais O Corinthians acabou emprestando pro Cruzeiro o Marcial, que era uma promessa, uma também. Boa promessa. Por que não emprestar outros pra ficar com o Luca, que é titular do time do Corinthians, mas jogando bem? Mas não sei, porque a diretoria do Criciúma tá bem rígida quanto a isso, e eu não sei... Eles não aceitaram nenhuma proposta do Corinthians, então eu não sei como que vai ser o decorrer dessa situação aí. Eu acho que... É, bem lembrado, Flávio. Flavião lembrou de uma coisa. Flavião lembrou bem, Alexandre Pato segue sem jogar no Chelsea, apenas ficando no banco de reservas. É um problemão pra cabeça do Corinthians. Eu acho que agora que o Diego Costa conseguiu dar aquela mordidinha ali no último jogo... Quem sabe? Quem sabe deu ele consegue. Suarada. Quem sabe Alexandre Pato jogando pelo Chelsea. Bom, então esse aí foi um pouco sobre o Corinthians, que agora... Só fazer uma correção do... Vai que é que sua, a gente Zé. Falou que o do Kaique, que eu falei que ele foi pro Emirados Árabes, mas ele foi pro Japão. Só pra não dar a informação errada pro ouvinte. Esses jogadores vão pra esse mundo e somem mesmo do futebol. E o problema do Pato é o William, né? Que é um dos melhores jogadores do elenco do Chelsea, né? Vai entender. Bom, falamos um pouco então sobre o Corinthians. Agora vamos fazer um breve intervalo pra você tomar sua água, querido ouvinte. E já voltamos. Rádio Mackenzie. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Saúde! seu aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta, querido ouvinte, já deu tempo de mandar sua água. Queria saber se você mandou já a pergunta pro nosso encarregado das mídias sociais, André Fonseca. Grande André. Grande André, tá louquinho pra receber perguntas de você, querido ouvinte. Se você não mandou ainda, anota o número dele, 991-93-0320. 991-93-0320. Mande aquela famosa pergunta: será que o peão está namorando? Noivando é ou casando? É a dúvida que não quer calar. Vão ter que perguntar pra responder, não respondo mais sem perguntas. E tem mais alguém aqui da bancada que também a galera quer saber se está namorando. Capitão. É, vamos que vamos. Vamos falar um pouco agora dos estaduais em geral. Tem um som aí, Flavião? Show de bola pra animar os estaduais aqui. Esse som foi bom demais. Bom demais esse som. Matheus vai providenciar uma vinheta pra gente na próxima que vez. Maravilha. Vambora. Começando pelo Campeonato Carioca, o Flamengo bateu o Madureira por 1-0. O Vasco venceu o Bangu por 2-0 em São Januário. Vascão. E no clássico carioca, Fluminense 1, Botafogo 1, agitando a segunda gol fase do Campeonato Carioca. Gol do Gum no último lance, sendo que o gol do Botafogo foi do Ribamar, numa jogada, numa jogada grande que Ribamar. Ninguém entendeu. Se não me engano, o GG foi chutar. E a bola bateu no peito do Ribamar e entrou. Mas do jogo do Flamengo, gol do Emerson Sheik. De pênalti. De pênalti. E do Vasco, se eu não me engano, gols de Jorge Henrique e Luan. Então agora a classificação, o Vasco ficou com 3 pontos. O Boa Vista, que venceu o Volta Redonda, ficou com 3. Flamengo 3, Botafogo 1, Fluminense 1 e o Volta Redonda com 0 pontos. Lembrando que os 4 primeiros fazem a semifinal. Algum destaque aí do Campeonato Carioca? O clássico foi bem mal jogado, não gostei muito do jogo, as duas equipes tiveram muito poucas oportunidades de fazer os gols, então é que o Fluminense conseguiu no último lance. Na bacia das almas, escanteio, como diria meu avô. Algum cabeceou lá. Oi? Na bacia das almas, como diria meu avô. Sim. Certíssimo. Foi isso. Bom, do campeonato... Quer falar mais alguma coisa? Não, pode seguir. Gostaria de falar se o Flamengo é favorito ou não? O acho que não. Eu acho que no Rio, pra falar a verdade, eu não vejo favorito. Eu acho muito fraco, tá muito fraco os pra times. Pra mim, o favorito é o Botafogo. O Botafogo? O Botafogo é o favorito. Que continua invicto. E vice-versa. E o Vasco também. Certo? Clássico é clássico e vice-versa. Exato. Vale lembrar que o Vasco, no passado, caiu e ganhou todos os clássicos. Até porque não podemos falar que o Flamengo é favorito, porque se pegar o Vasco, né, já sabe. Vamos ver o que vai acontecer nesse Campeonato Carioca. No Campeonato Gaúcho, o Inter tropeçou novamente, dessa vez com um time meio reserva, empatou com o São Paulo do Rio Grande do Sul por 1-1, e o Grêmio venceu o Cruzeiro do Rio Grande do Sul por 3-1. Só queria fazer um destaque, Pedrinho, do Campeonato Carioca, é que na semana que vem vai ter o clássico aqui em São Paulo, entre Flamengo e Fluminense. No Pacaembu. No Pacaembu, que desde a década de 40 não tinha esse clássico aqui em São Paulo, então iremos inusitado. Cobrir este jogo, hein? Com certeza. Você tem a data desse jogo ou não? Ô, Matheus. Quarta-feira? A nossa produção vai conferir, mas se eu não me engano, deve ser uma quarta-feira. Não, se não me engano é domingo. então pode ser. A produção vai conferir este jogão, que acho que é capaz de encher, viu, Pacaembu? Eu acredito. É legal. Acho que... O torcedor carioca... Eu irei. Eu acho que sim. E o torcedor carioca que mora em São Paulo também, que às vezes não tem oportunidade de ir ao Maracanã, vem ao Pacaembu. Em alguns jogos aqui do Campeonato Estadual que o público não é muito bom, acredito que esse jogo talvez tenha um público legal. E a torcida vai ser misto, né? Não vai ser mando de um time... E como que vão fazer, será, pra dividir o Pacaembu? Acho que tá tudo em casa, né? Porque, meu... Se você tem por exemplo, domingo. Aqui em São Paulo vai ser muito legal o jogo, porque se você tem um grupo de amigos assim que torce um pra cada time, vocês vão falar, vamos ver um Flamengo e Fluminense aí, vamos ver o jogo. Uma oportunidade única, praticamente. Vai ser mesmo. Sim. Vai ser no domingo, a nossa produção confirmou aqui, Domingueira, o Matheusão. Muito bom, hein? Confirmou dia 20 de março. Então você não tá fazendo nada no domingão, vai lá no Pacaembu assistir um Flamengo e Fluminense. Então só pra ressaltar do Campeonato Gaúcho, que estávamos falando... A classificação ficou São José na liderança com 21 pontos. Quem diria? Juventude em segundo lugar, o Grêmio em terceiro, São Paulo em quarto e o Internacional na quinta colocação. Alguma consideração do Campeonato Gaúcho? Eu só ia falar dos grandes, né? Que não conseguem chegar na liderança ali. Então... Não conseguem embalar. Alguém sabe quantos classificam no Campeonato Gaúcho? São quatro? São oito e tem quartas de finais. Mas por mais que os grandes não cheguem até as finais, ou estejam com dificuldades, eu acho que o Grêmio tem algumas chances na Libertadores. Eu acho que o Grêmio vai longe. É, pode ser. A equipe do Roger Carvalho é muito arrumadinha e talvez vá longe. Pra falar do Internacional... Que é um grupo difícil, né? O técnico Argel Fuchs, ele está... O que ele tá fazendo? É, ele tá sendo questionado muito na equipe, porque ele não consegue dar ritmo pros jogadores. E mesmo não estando na Libertadores, também não consegue jogar tão bem na... Com todo o respeito ao nosso querido Argel, eu também acho que ele não é o técnico ideal para o Internacional. Desculpa, é Argel Fuchs. É. Ah, sim. No Campeonato Mineiro, o América Mineiro fazendo boa campanha de volta agora pra Série A, empatou com o Galo por 1-1, certo? Certo. O Clayton fez o gol de empate na estreia. Na estreia, perdeu o pênalti e fez um rebote, né? Num pênalti que não foi, né? É. Foi um pênalti, como diz o Mano. Aí a gente deixa pro árbitro de vídeo a partir do Brasileirão. O Clayton, que o Corinthians queria contratar por 13 milhões e não conseguiu. É, o Palmeiras estava na briga. Palmeiras, Corinthians e Atlético, aí ele decidiu pelo Atlético. E já tá fazendo gol por lá. Acho que no Campeonato Mineiro não teremos grandes novidades. Acho que deve ficar o título entre América Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Cruzeiro que ainda não se acertou com o David, mas que eu acho que pro campeonato estadual deve chegar para as fases finais. Será que o Marcelo Oliveira voltaria para o Cruzeiro? É, do jeito que é o futebol brasileiro, eu não duvido. E acredito que se ele voltar, o Cruzeiro vai decolar. Eu também acredito nisso. Depois que o Oswaldo de Oliveira foi demitido do Santos, foi pro Palmeiras, saiu do Palmeiras e o Santos queria ele de volta e acertou, só que a diretoria acabou cortando. Aí ele acabou indo pro Flamengo. Eu não duvido de mais nada. Os times do Rio Grande do Sul vira e mexe e voltam com o Celso Roth. Toda vez que cai um técnico, se fala no Celso Roth. Né? Pra ficar 5 meses e depois... Ah, Bel Braga, Celso Roth. Bom, esse foi um pouco dos estaduais agitando o nosso futebol brasileiro. Agora vamos falar um pouco de Europa, vamos pegar o avião. Solta aí o hino, Flavião. Dale, Europa! Eu achei que ia vir o hino da Champions. Não, calma, o hino da Champions vai vir na hora certa. Da hora certa. Hora pontual. Vamos falando um pouco, um balanço da Europa no Campeonato Espanhol. Mais uma goleada do Barcelona, ninguém para o Barcelona. 6-0 contra o Getafe, 2 gols do Messi... Não, desculpa, 2 gols do Neymar e o Messi fez um golaço, né, de perna canhota de fora da área. Ele fez um gol, né? Ele fez um gol e deu assistência para os outros 3 e chegou a 200 assistências na carreira já. Então... E mais 2 gols ele chega a 500 gols na carreira, né? Exatamente, o cara é brincadeira. Sensacional. O Atlético de Madrid venceu o Deportivo La Coruña por 3-0 e o Real com um gol de Casemiro no final do jogo. Meu Deus. Venceu o Las Palmas por 2-1 com críticas do técnico Zidane. E nesse jogo também teve gol do William José. Pelo Las Palmas. Pois lembrando que ele fez contra o Barcelona também, né? É. O William José. Fez gol contra o Barça. E agora a clássica... Bom, o Campeonato Espanhol tá decidido, né? Barcelona tem 75 pontos, Atlético de Madrid 67, acompanhado do Real de 63 e Vila Real com 53. Acho que já tá... Só sei que melhor que MSN, só o ICQ. Nossa. Meu Deus. Continuando com seriedade, falando da sequência do Barcelona, nesses 30, 37 jogos que eles fizeram, eles marcaram 117 gols e tomaram 20. Pouquinho. É muita caixa pra time só, hein? E lembrando que o Barcelona fez 6-0 com questão de 15 minutos no máximo do segundo tempo e depois parou. E sem o Suárez. É que também... Sem o Suárez. Vou falar, né? O Getafe entrou com... O técnico relacionou 15 jogadores que são profissionais e não tinha mais jogador pra relacionar por questão de lesão, por questão de... Acho que completou a lista com um ou outro da base. E é uma equipe que tá brigando pra não cair no Campeonato Espanhol. É, acho que não dá pra comparar, né? O Barcelona é hegemônico na Espanha, o único que bate de frente é o Real Madrid mesmo. E tomou de 4-0 no último jogo. O Atlético de Madrid, ou talvez o Sevilla pela história, o Betis algumas vezes... Mas não sei, eu acho que é muito difícil algum time bater. Sinceramente, eu acho que no Campeonato Espanhol tem equipes medianas, Sevilha, eu acredito que tem uma boa equipe. O Atlético Bilbao, às vezes, chega dando... Mas eles matam muito entre eles e o Barcelona é muito, muito superior. Então, acaba ficando um campeonato teoricamente fácil para o Barça. É que entre esses times, uns perdem pontos para os outros e o Barcelona, quando vai jogar com eles, exatamente, também não perde esses mesmos pontos. Sim. Então, exatamente, por isso dispara tanto. E não perde tanto, ponto, né, para ninguém. Né? É exatamente isso. O legal foi o Atlético ser campeão, acho que, se não me engano, no ano passado, ou no ano retrasado. Foi inusitado, porque a gente já estava cansado de ver ou o Barça ou o Real sendo campeão. E se eu não me engano, a última partida foi contra o Barcelona também. Exatamente. Né? Você acabou de me dar um gancho, Vitor. Antes, só para falar que o grande destaque ainda do Campeonato Espanhol é o jogo entre Barcelona e Real Madrid, que vai ser realizado dia 2 de abril, se eu não me engano. Exato. No Camp Nou. E esse gancho foi porque, falando do campeonato inglês, o Leicester venceu. Ótimo o gancho Newcastle. Novamente. Eu gostei do gancho. O Leicester venceu o Newcastle por 1-0. E tá firme na conquista do título inglês. É um grande, porque não é nenhum dos grandes times ingleses que pode conquistar o título. Vai ser o Leicester. Exato. O Leicester tá 5 pontos na frente do Tottenham e 11 pontos na frente do Arsenal, que tem um jogo a menos. Mas é muita coisa. O Leicester ganhou, então, do Newcastle por 1-0. O Tottenham venceu o Aston Villa lá na casa do Aston Villa, que tá numa situação delicadíssima no campeonato inglês, por 2-0. E o Norwich empatou com o City. Ô, City. É, o City que com esse resultado e agora praticamente dá adeus ao título, né? E tem que ficar esperto com a vaga na Champions League. Pensou o Guardiola chegar na temporada que vem e o City jogar a Liga Europa. Exatamente. É terrível. Eu tenho uma preocupação pros ingleses no ano que vem, que é a Champions League. Porque, por exemplo, o Leicester tá quase classificado. Não, pra Champions League, pra Champions League tá classificado. Vamos. O Tottenham tá lá, tá provavelmente tá encaminhado. Jogando bem. O Arsenal e o Manchester City ou o United ou o West Ham. Tem outras opções. Chelsea mas deve ficar fora. Poucas perspectivas. Não, sim, pode não. Vai, não, vai ficar fora. Vai ficar fora. Mas o que eu queria destacar é o que vai ser da Champions pros ingleses no ano que vem. Expectativa quase nenhuma. Eu não concordo muito, porque eu acho que o City vem forte, viu? Mas eu concordo, Mas eu acho que o City classifica e vai vir forte, porque o Guardiola vai trazer alguns reforços, e alguns reforços de peso. Se não me engano, o Thiago, que tá no Bayern de Munique, por exemplo, sempre segue o Guardiola por onde ele vai. É tipo o Pokémon do Guardiola. Por onde ele vai, o Pikachu do Thiago vai atrás. Então, eu acho que o time do City vai se reforçar muito bem. E inclusive, queria trazer o Neuer, né? Eu não sei, deixa pro Betão falar. Não, é que eu acho que... Eu concordo que o Pep Guardiola vai buscar reforço. Fala, Betão, vai contratar o Neuer ou não vai? Eu queria, mas não sei. Mas vai trazer reforços e tudo mais, mas eu acho que o que o Capita quis dizer é que tem o índice da UEFA. Isso. E são 4 vagas. Se, como os ingleses não têm ido bem na Champions... Os italianos, ó, a Itália, que todo mundo falava que estava morta praticamente. A Série A, pode ganhar uma 4ª vaga e ficar só 3 vagas para os ingleses. Duas vagas. Para os ingleses. 3 vagas diretas. Ficariam 4 vagas, 2 diretas e 2 pela pré-Champions, né, que fala. Então, e para a Premier League, que é a liga mais forte, é a liga com mais investimento, e tudo que a gente já sabe, tanto que a prova é o Leicester. Então, tipo, é uma situação muito complicada, é delicado. Então, acho que é mais esse ponto do que até porque vai chegar ou não. É uma perda de investimentos que vai ter para os outros, para a própria liga, né? Porque sem ir para Libertadores, olha lá. Querendo falar de Libertadores. Libertadores! Então é complicado isso. Bom, vamos ver o que nos espera esse campeonato inglês. No campeonato alemão, o Bayern venceu o Werder Bremen por 5-0 e praticamente garantiu o título. E o Borussia venceu o Mainz por 2-0. A diferença, se não me engano, está de 5 pontos, mas acredito que o Bayern vai papar. Outra coisa que praticamente o Bayern também é hegemônico no campeonato alemão. Tirando é soberano. A vez que o Borussia com o Klopp, É soberano. Reus e Lewandowski ganhou. É soberano, mas a gente vê um futebol maravilhoso, né? Barça e Bayern, você vê um futebol lindo. E o que é legal é que o Wolfsburg, né, tá nas quartas de final da Champions, que vai ser o quê? O próximo tempo. Exatamente, vai ser o próximo assunto, mas antes eu queria só dar um breve destaque para o Paris Saint-Germain, que venceu o Troyes por 9-0. Atropelou. Quatro gols de Ibrahimovic. E foi campeão francês com 8 rodadas de antecedência. Que ia ser campeão a gente já sabia, só faltava saber quando ia ser. O que tem pra deixar no ar é se o campeonato francês está forte ou se o PSG, que está muito soberano. Eu tenho uma crítica ao campeonato francês. Fraco, né? Exatamente. Não, o campeonato francês está... a Ligue 1 está muito aquém, está muito abaixo do nível da Champions League, e o PSG não consegue ir para frente na Champions League, não consegue se projetar na Champions League, porque não tem um campeonato forte que mantenha ele forte, no sentido Sim. de disputar com clubes grandes, com clubes que têm um futebol muito bom. Eu gostei da declaração do Ibra, que falou que quer pegar um time... Não, eu gostei da declaração que ele falou que só ficava no PSG se substituísse a Torre Eiffel por uma estátua dele. Aí, depois dessa, vamos pra Champions League. Flavião, solta o hino que todos querem ouvir. Vou trazer pro meu clube. A Champions League agitando a tarde do futebol. É, já temos classificados, né? Decidido semana passada. Amanhã temos Atlético de Madrid recebendo o PSV. Lembrando que o primeiro jogo na Holanda foi 0-0. O Manchester City recebe o Dinamo de Kiev para cumprir tabela, porque venceu fora de casa por 3-1. E na quarta-feira o Barcelona recebe o Arsenal. Também, eu diria, para cumprir tabela, porque venceu na Inglaterra por 2-0. E o Bayern de Munique recebe a Juventus, num jogo que eu acho que promete. Acho vai que a Juventus, pegar muito fogo. Eu acho que a Juventus não vai vender barato. Essa classificação barata. Lembrando que o jogo na Itália foi 2-2. Qual que é o jogo que mais atrai vocês? Acho que esse aí que você falou, do Bayern da Juventus, porque... Com certeza. Pelo número de jogadores que é interessante assistir, né? O time do Bayern, assim, é bem forte. E pelo que tá jogando a Juve, né? No campeonato italiano, que vem conseguindo conseguiu uma boa recuperação e tá líder lá. Que é a potência do campeonato italiano aí. E também eu acho que pelo primeiro jogo mostrou, o Bayern fez 2-0, parecia que ia acabar com a Juventus já na Itália e a Juventus mostrou uma recuperação muito boa, conseguiu empatar o jogo, levar aberto para Munique, Sim. pra jogar na quarta-feira e decidir a vaga na Alemanha mesmo. Eu bato muito nessa tecla que o time da Juventus dessa temporada é melhor do que da temporada passada. Mesmo sem o Tevez? Mesmo sem o Tevez, porque eu acho que com o Zaza e o Dybala, o Zaza é um jogador de muita raça que eu... Cara, há tempos que eu não via assim com uma vontade que ele tem, que é o carequinha número 7. Ele joga demais, cara. Vai atrás da bola, ele se assemelha com o Edmundo, acho que é um pouco. É. Só consideração. Alguém quer fazer uma consideração sobre o jogo? Eu acho o Dybala um bom nome pra Juventus, pode escapar ali com velocidade, assim. Ele é rápido igual é uma muito bola, bom, né? Exatamente, muito André. Bom. Então, só pra lembrar, então, Atlético de Madrid decide sua classificação amanhã na Espanha e o Manchester City decide sua classificação contra o Dinamo. Eu acho o jogo do Atlético Madrid também outro bem interessante porque PSV empatou. O PSV não tá fraco. Não e não porque é empatou o primeiro jogo. Amanhã discutiremos mais sobre isso. Sobre Champions League. O tempo ficou curto para falar sobre a grande Champions League, mas amanhã tem muito mais para você, querido ouvinte. Antes de terminar o programa, eu queria dar um breve recado para vocês. Para vocês que querem mandar perguntas para a gente aqui na bancada, só mandar ali um disque no 991-93-0320. Professor André. André Fonseca e nós aqui da bancada vamos adorar responder suas perguntas. Mas agora está chegando ao fim o nosso Arquibancada Mac de hoje. Suas considerações finais, glorioso peão. Foi muito bom o programa hoje. Obrigado, ouvinte, pela audiência. E obrigado a todos da bancada que puderam estar aqui hoje discutindo futebol mais uma vez. E até a próxima. Vitor. Eu queria agradecer aos amigos de bancada por fazer um programa animado. E as minhas considerações finais é que tô que nem mulher grávida, só esperando o PSG ganhar essa Champions League. André, depois dessa, suas considerações. Depois dessa, só uma boa noite para todos que estão ouvindo o programa. E você, Beto? O que você tem para falar além dessa declaração do Victor? Essa declaração maravilhosa, mas eu queria agradecer o ouvinte, dar boa noite à bancada e até a próxima. É isso aí, queria dar meus agradecimentos aqui a todos da bancada, ao nosso Flavião sempre ajudando a gente, ao nosso querido ouvinte, aqui quem fala é Pedro Rocha e mais o Arquibancada Mac está chegando ao fim, valeu galera, fui! Rádio Mackenzie.